O som da gente, as nossas tradições, a nossa cultura. O Seminário de Viseu foi fundado nos finais do século XVI e inicialmente o espaço que ocupou foi uma construção especificamente feita para seminário e que corresponde ao edifício do Paço dos Três Escalões, que é precisamente onde está agora instalado atualmente o Museu Grão Vasco. Portanto, o Museu Grão Vasco, que foi criado nos inícios do século XX, foi ocupar precisamente as instalações que foram primitivamente construídas especificamente para seminário, nos finais do século XVI. O seminário funcionou aí até inícios do século XIX e, entretanto, no século XIX, este convento, onde atualmente funciona o seminário, foi doado à Diocese. É um convento que foi fundado para a Ordem de São Filipe Neri, que é a Ordem dos... Antes de chegarmos ao convento, doutora, que falou-me numa coisa que os ouvintes não sabem. Então, o primeiro seminário... Começou por funcionar nas instalações que atualmente são do Museu Grão Vasco. Que atualmente são do Museu Grão Vasco. O Seminário de Viseu teve uma história muito atribulada, que inicialmente terá sido o edifício contíguo à Catedral, até porque o objetivo era a instalação dos seminários serem precisamente junto à Catedral. E por isso, nessa altura, finais do século XVI, o seminário foi instalado, foi construído o edifício do Paço dos Três Escalões e especificamente destinado para o seminário. Depois, nos inícios do século XIX, é que os frades da congregação de São Filipe Neri é que doaram à diocese. Portanto, este seria um convento da Ordem de São Filipe Neri. Não é muito conhecida. É uma ordem que teve muita influência na educação de alguns dos nossos bispos e, por isso, era uma ordem muito vocacionada para essa vertente educacional. E os nossos bispos, desde o último quartel do século XVII, que tentaram que essa ordem viesse para Viseu. Dom Ricardo Roussel, por exemplo, foi um bispo, Dom Jerónimo Soares, influenciados precisamente pela importância e influência que a ordem tinha exercido na sua própria educação, na sua própria formação, realmente... pretendiam trazer a ordem para Viseu. Inicialmente houve algumas tentativas de instalar aqui os frades, mas não foi assim uma ordem, nem que se instalasse com grande facilidade, nem que depois se mantivesse na cidade durante muito tempo. Seminário teve vida atribulada também, a ordem. A ordem também não esteve muito tempo. Devo-lhe dizer que os primeiros frades vieram no último quartel do século XVII e depois este edifício foi iniciado por volta de 1693. Primeiro os frades estiveram instalados em outras dependências, nomeadamente até na Capela da Via Sacra, curiosamente, que é uma capela aqui na saída de Viseu, não é? E que... onde eles estiveram instalados durante um determinado período. Depois, em 1693, iniciou-se esta construção. Vieram para aqui, para uma quinta que aqui existia, e iniciou-se a construção, só que as obras foram-se atrasando, eles tinham muito poucos recursos, eram em muito pouco número, e a verdade é que as obras foram avançando muito à custa das ofertas que os próprios bispos lhes foram fazendo. E de tal forma que repare, em 1693 iniciou-se a construção e a igreja só foi construída em 1757. Foi indo por fases. Indo por fases e sempre muito à custa das ofertas que a diocese foi fazendo. Como se recordam, foi assim que no último programa de O Som da Gente, a doutora Maria de Fátima Eusébio, do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, nos falou da história do Seminário Maior. Ora, neste edifício, que recentemente sofreu obras profundas de requalificação, está patente desde 1 de março a exposição subordinada ao tema da Palavra à Imagem. partindo da palavra bíblica e recorrendo às peças de arte sacra dos seminários de Viseu e Fornos de Algodres, e ainda do Paço Episcopal e da Igreja dos Terceiros, estão expostas, em diversos espaços, obras representativas e reveladoras da Palavra de Deus. Pelo olhar da doutora Fátima Eusébio, vamos então passar da imagem para a palavra, visitando esta exposição. Esta exposição que agora ocorreu com estas peças destas coleções, o objetivo é criarmos aqui no fundo uma estrutura intermédia e que futuramente realmente possa estar ao serviço de toda a diocese. Não será um museu diocesano, porque é do seminário este espaço, mas que poderá funcionar como uma estrutura intermédia. Nós vamos ver aqui peças que são desconhecidas da maioria da generalidade das pessoas. Portanto, a generalidade, muitas destas peças nunca estiveram expostas, outras se estiveram, estiveram muito pontualmente. Portanto, o tema para a rádio é da palavra à imagem, para a rádio vamos transmitir por palavras à imagem, não é? Exatamente. E o que é que nós pretendemos, no fundo, mostrar aqui? É que, ao longo dos séculos, realmente, de que forma é que a Igreja utilizou a arte para comunicar a palavra de Deus? Para transmitir a palavra. E de que forma é que os artistas se inspiraram na palavra de Deus, na palavra bíblica, para fazer a sua produção artística? De que forma é que eles vão buscar aí inspiração para a sua criatividade, para o seu processo criativo? E é nessa articulação que realmente se construiu aqui um discurso expositivo, em que, através de objetos, tipologias artísticas diferentes, nós temos escultura, pintura, orivesaria, paramentaria, procuramos realmente demonstrar essa articulação entre a palavra de Deus e a arte. E podemos destacar algumas peças que parte são pertença dos seminários. Há apenas aqui cerca de meia dúzia de peças que pertencem ou a paróquias, ou entram à Ordem Terceira do Carmo, e que pedimos apenas o empréstimo exclusivamente porque, em termos de coerência do discurso expositivo, eram necessárias. Depois, a exposição que ocupa aqui os espaços junto ao claustro do seminário articulou-se também com algumas estruturas ou peças já existentes. É o caso do fontenário, não é? Nós estamos aqui perante, que é do edifício, portanto é um fontenário monumental de granito, que pensamos que estaria junto ao local onde depois, na sequência do fontenário, a fontenária apareceria o refeitório na altura em que o local funcionava como convento, e por isso seria o espaço onde os frades lavavam as mãos antes de entrarem no refeitório, precisamente. Tudo em granito. Tudo em granito, e é uma peça realmente do século XVIII, monumental e extraordinária, que causa alguma estupefação no local onde se encontra, mas que se justifica plenamente devido a essa, que provavelmente seria aqui a continuidade para depois o refeitório. Eu devo dizer que o título de cada uma das salas, nós temos cinco núcleos, cinco salas, e todos eles, portanto, relacionamos a palavra. É, o primeiro é a palavra geradora, o segundo é a palavra anunciada e cumprida, que é aquele em que nos encontramos, o terceiro é a palavra testemunhada, depois a palavra celebrada e, finalmente, a luz da palavra. Então, estamos na palavra anunciada. Nós estamos aqui na palavra anunciada e cumprida, porque é a palavra que foi anunciada e que depois vai ser cumprida, e aqui apresentamos toda uma série de peças que testemunham esse cumprimento. Nestas peças, o que acho que é incontornável destacar aqui, três pinturas que se completam depois com uma quarta que está na terceira sala, que são nada mais nada menos que três pinturas da escola de Vasco Fernandes. Portanto, são pinturas que pertenceriam a uma estrutura do tabular, com o tema da Anunciação e da Adoração dos Reis Magos, e onde simplesmente encontramos aqui explanada aquela vertente tão desenvolvida e que foi tão importante e continua a ser tão importante para a cidade de Viseu, que é a escola, do Vasco Fernandes, do Grão Vasco. Curiosamente, estas pinturas foram expostas em Viseu apenas em 1944. Houve uma exposição de diocesana de arte sacra e foram expostas. A partir daí, em Viseu, nunca mais foram expostas. Portanto, eram das que estavam guardadas. Estavam aqui, no Paço Episcopal. São pinturas que pertencem ao Paço Episcopal e estiveram em 1992 em Lisboa, numa exposição dedicada ao Grão Vasco, e estiveram em Salamanca, capital da cultura, em 2002. Nós que vivemos cá, desconhecíamos. Portanto, desconhecíamos, ou seja, nós não desconhecíamos, conhecemos os catálogos e as publicações, mas estarem acessíveis ao público é agora a primeira vez depois de 1944. Então, ainda bem que o Paço Episcopal entrou em obras. Ainda bem que o Paço Episcopal entrou em obras. Depois aqui, esta não? Imagem também é muito impressionante, já agora. Esta é uma imagem que causa grande impacto, porque é aquela típica imagem barroca, que é a Virgem com Cristo morto no regaço. Portanto, uma Pietá. É uma Pietá muito singular. Muito singular, muito barroca mesmo, porque é o tipo de imagem que realmente suscita, chama de uma forma muito forte à piedade. E muito isso, expressiva. A emotividade. A posição do Cristo, da própria. Precisamente. Da Nossa Senhora Dolorosa. Repare na cor cinzenta do corpo de Cristo, é mesmo aquele corpo morto, não é? E realmente aquela Nossa Senhora que olha para o alto em tom de sofrimento, que suscitaria inevitavelmente piedade, emoção perante o observador. E a arte barroca joga muito com essa, com esse jogo dos sentimentos, portanto, da emoção precisamente dos fiéis, dos observadores. Depois uma outra peça que será das peças mais extraordinárias que nós temos aqui também na exposição, e que é uma peça de alabastro que originalmente deveria fazer parte eventualmente de um tríptico. Nós só Esta veio do Seminário de Fornos de Algodres. Esta veio do Seminário de Fornos de Algodres, mas originalmente nós sabemos mais ou menos algumas das paróquias de onde eram provenientes as peças. A história. E esta originalmente era da paróquia de Sejães. Que é uma. De um lado, numa ponta do distrito da Diocese, foi da para a zona outro. De Lafões, não é? Exatamente. Da zona de Lafões, precisamente. É uma peça que é realmente um relevo extraordinário, de uma qualidade que será daqueles alabastros que terão sido, e há vários exemplos, importados das oficinas de Nottingham, ali, e que, do ponto de vista da sua conservação, foi uma das peças que nos suscitou mais até algumas dúvidas, porque nós fomos encontrar esta peça aplicada numa caixa de madeira. Tinha sido perfurada e, portanto, foram-lhe aplicados dois parafusos para a sustentar. Não devia ser ali, não é? Não devia ser, não. Não, e originalmente nunca teria os buracos nem os parafusos, pois, portanto. Assim. Isto, nós quando expusemos a peça, achámos que a caixa de madeira, portanto, anulava este efeito do alabastro, que é o efeito translúcido, e colocava-la no acrílico, mantendo, para não danificar até a peça com qualquer outro elemento de sustentação, apenas lhe criámos uma base para suportar e depois mantendo os parafusos. Isto eu estou a referir isso porque é importante nós percebermos também que nós utilizamos a exposição, até porque nós fazemos essencialmente visitas guiadas, para chamar a atenção das pessoas do que é que não se deve fazer, não é? E há aqui também um erro... alguma pedagogia. É, temos que utilizar a pedagogia, a sensibilização das pessoas. E há aqui um erro que já tinha sido cometido, nós até podíamos ter mantido os parafusos, ter tapado, mas não, o que nós pretendemos é mostrar isto está assim porque já estava, por isso agora não havia solução a dar-lhe, não se deve fazer, não é? Portanto, daí acho que... Mas que é uma peça bonita. É. É uma peça extraordinária e que até tem, do ponto de vista da interpretação iconográfica, tem suscitado muitas dúvidas. Sim. E interpretações muito diferentes. Quais são as suas dúvidas, doutora? Ou as suas certezas? Dúvidas temos muitas, certezas. Nós nunca podemos dizer a 100%. Há, claro, outras apresentações que é fácil aqui identificar. Aqui, a nossa interpretação, e depois também de consultarmos alguns especialistas na área da história da arte, a interpretação que nós colocamos, embora sempre com ponto de interrogação, como é evidente, é que poderá representar a Rainha de Sabá perante o Rei Salomão. Foi uma rainha que ouviu dizer que o Rei Salomão era de uma extraordinária sabedoria e, por isso, foi ter com o Rei Salomão e colocou-lhe toda uma série de enigmas para verificar se ele lhe sabia responder, não é? E o Rei Salomão, muito sabiamente, foi sempre realmente respondendo à rainha. É verdade. E este enquadramento central aqui é precisamente porque a palavra é sabedoria, quando bem utilizada, não é? Se for mal utilizada, está também não é sabedoria. O Rei Salomão com o mundo, seu, com o mundo na mão, o mundo de, e, portanto, e a rainha com todo o seu, as aias e o seu séquito, portanto, que acompanharam. No entanto, devo dizer, portanto, que é uma... É uma interpretação. É uma interpretação. Mas que não deve estar muito... Não deve estar. Aqui, por exemplo, um exemplo de uma peça que também se encontra degradada e que é uma tela com Santa Maria Madalena e que precisa realmente de uma intervenção de restauro. E, como eu disse, estas realizações servem para também nós... Também veio do Paço Episcopal. Também veio do Paço. Servem para nós realmente mostrarmos, trazermos ao público as peças, para que possa fruir dessas peças, mas também serve muitas vezes como ação de sensibilização. Essa sensibilização permitiu com que já temos uma oficina de restauro que nos vai oferecer o restauro da peça. E, portanto, se não estivesse à vista, não, se não estivesse à vista, não teríamos essa oportunidade. Nesta sala, temos aqui toda uma coleção de estatuária muito interessante, com a particularidade, aliás, o que nós pretendemos aqui representar é todo um conjunto de santos e santas que foram mártires, testemunhos da palavra de Deus, quer na defesa da palavra de Deus, quer no anúncio da palavra de Deus. Mas queria assinalar um aspecto, é que só duas delas é que são de madeira. Ao contrário do que é normal, nós encontramos na maior parte das igrejas hoje em dia, são quase todas esculturas de madeira, não é? Estas predomina a pedra, uma pedra que é o calcário de Ansan, e que é um aspecto muito importante que eu acho que futuramente nos estudos sobre esta área geográfica temos que destacar, é a grande utilização realmente que se verificou deste tipo de material. Veio muita escultura importada de Coimbra, mas também terão vindo muitos blocos de pedra da zona de Coimbra, porque Ansan é perto de Coimbra, e que foram depois com certeza trabalhados localmente, e os estudos estudos realmente que nós temos vindo a realizar têm-nos surpreendido pela quantidade e, em alguns casos, pela qualidade realmente de estatuária de pedra d'Ancã que nós, religiosa, que nós encontramos. E algumas imagens bastante antigas. Muito. Século XV, XVI, a generalidade datarão do século XV e do século XVI. Santa Ana, a Virgem e o Menino. E o Menino, precisamente. É. Santa Ana, a Virgem e o Menino, todos com o livro, portanto, na a filha e o neto, é verdade. A família. São Lourenço, que aparece representado com a grilha, porque São Lourenço é um mártir, por isso é que ele aparece com a palma. Nós temos aqui esta representação em escultura de pedra d'Ancã e temos ali uma outra representação do mesmo São Lourenço, só que em relevo em talha, com a grilha, porque ele realmente foi martirizado e o seu martírio foi assado numa grelha, em que o São Lourenço foi dizendo: virem-me do outro lado, porque deste lado já estou assado.